Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos intérpretes. Judacil Damasceno. A imagem que se faz de um grande concertista normalmente é da criança prodígio, nutrida em um ambiente musical e treinada desde a mais tenra infância, que segue de êxito em êxito na direção de uma carreira de reconhecimento mundial. Um dos mais importantes concertistas brasileiros de violão é exatamente o contrário disso tudo. Ele começou tarde, adquiriu sua imensa cultura musical ao longo de uma vida de trabalho, dedicou-se ao ensino e principalmente à atuação local. Com isso, ele estabeleceu um contraponto nacional à evolução internacional do violão brasileiro e ajudou a criar um ambiente propício à apreciação e à evolução do ensino no país. Some-se a isso um bom gosto e um lirismo inatos, uma sensibilidade para a sonoridade do violão e uma verdadeira entrega à sua arte, e temos Judacil Damasceno. Thank you. ouvimos de Babi de Oliveira, Tu, doce poema em arranjo de Juracil Damasceno, numa gravação doméstica feita em 1972. Eu nasci em 3 de novembro de 1929. Juracil Damasceno. Eu nasci num lugar que antigamente, agora eu não sei, era município de Campos, aliás, distrito de Campos, 16º distrito de Campos, que tinha o nome de Vargem do Mundo. Eu tinha um ambiente musical na infância que era aos domingos e a igreja. A gente andava cerca de 3 quilômetros a pé, atravessava um rio com água pelo meio da canela, raspava as samissugas, calçava o sapato e ia à igreja. Aí eu ouvia hinos da Igreja Batista. Também tinha, me lembro, um namorado de uma das minhas tias, que se chamava Catutinha. Esse cara, ele às vezes aparecia no altas noites da madrugada, não sei onde ele vinha, ele não morava no mesmo lugar, montado a cavalo, cantando, se acompanhando com violão. E isso me fascinava. Ficava, quando eu sabia que ele estava lá, eu sempre ficava namorando o violão. Rádio, a primeira vez que eu ouvi rádio, eu tinha já mais idade do que isto. E para você ter uma ideia, era um rádio desses grandões antigos. E eu dei a volta por trás para ver se tinha alguém atrás do rádio escondido. Mas a possibilidade de aprender violão de verdade só veio quando Jodacil já era adulto, com o excelente violonista José Augusto de Freitas, que era também professor de acordeon. E a minha namorada, na época, estudava acordeon, e eu, para me aproximar mais, também fui estudar acordeon. E o professor que eu arrumei era o Freitas, no Bandolim de Ouro, que eu passava ali quase que diariamente, namorando naturalmente os violões na vitrine, vi lá anunciando professor de acordeon, entrei e me matriculei com ele. Mas lá pela terceira ou quarta aula de acordeon, eu descobri que o Freitas era violonista e tocava violão muito bem. E que dava aula de violão também. E naquele momento eu disse para ele: professor, hoje eu não vou dar aula porque não quero mais o acordeon. Na próxima aula eu quero começar a estudar violão. Mas ele me ensinava por aquele método de cifras. Eu cheguei para ele: professor, eu queria tocar uma música. E com isso aqui eu não consigo tocar música nenhuma, não sei fazer uma música com isso. Ah, então você tem que estudar música. Ué, por que o senhor não me deu logo a aula por música? O fato é que ele era muito preguiçoso para dar aula. Ele era um excelente violonista. O Freitas tinha sido aluno do Quinca Laranjeira e do Agostinho Barros. Thank you. Ouvimos de Guido Santorsola o prelúdio da suíte antiga, ao violão, Judacil Damasceno, numa gravação ao vivo. Até então, Judacil Damasceno não havia sequer assistido a um recital de violão clássico ou mesmo escutado violão com cordas de nylon. Isso só foi acontecer em 52, quando ele já tinha 21 anos de idade. Foi no mesmo momento que eu comecei a estudar violão com José Augusto de Freitas, que o Freitas me vendeu um convite de um recital da Maria Luísa Nido. Nunca tinha escutado falar. Eu fui a esse concerto e fiquei fascinado, tanto que até hoje eu escuto as notas que aquela mulher tocou naquela época. Ouvimos do padre José Antônio de San Sebastián, mais conhecido como Donostia, Dolor, Prelúdio Asco, ao violão Judacil Damasceno, tocando um arranjo de Maria Luísa Anido. Um dos professores mais importantes na história do violão brasileiro foi o português Antônio Rebelo. Por um acaso, um amigo que também estudava violão recomendou que Judacil Damasceno procurasse o professor Rebelo, e lá foi ele. Subi pela escada, nem esperei o elevador, porque eu comecei a ouvir o violão lá no hall do elevador. Mas era um outro violão que eu nunca tinha escutado na minha vida, com corda de nylon, que tinha outro som, que eu com freio estudava com corda de aço. Bom, aí a partir daí eu comecei a estudar com o professor Rebelo. Estudei muito tempo, isso foi mais ou menos 52, início de 52, estudei com ele até a década de 60. Bom, o professor Rebelo era uma pessoa carismática, uma grande personalidade, uma grande alma. Fantástico ele como ser humano e como professor de violão. Perguntamos a Judacil se ele considera o professor Rebelo como a ponte que une os violonistas do início do choro do século XIX com a geração de seus netos, Sérgio Eduardo Abreu, de Turíbio Santos e de Judacil Damasceno. Não tenho nenhuma dúvida. O professor Rebelo foi a única ponte existente no violão do Rio de Janeiro da década de 20, foi quando ele começou a estudar violão, mais ou menos na década de 20, né? Tem, antes do professor Rebelo, e esse pessoal que eu falei, Quinca Laranjeira, o João Pernambuco, depois do professor Rebelo, que quem ficou com essa bandeira na mão, desculpa a modéstia, foi eu e o Turíbio, naturalmente. Antônio Rebelo era muito amigo de Isaías Sávio, que foi o mais influente professor de violão do passado recente no Brasil. O Sávio, além de ser aquela criatura amável e competente como ele era um grande amigo, ele me deu muitos conselhos. Thank you. Ouvimos de Isaías Sávio, Serões, da suíte Cenas Brasileiras, ao violão Judacil Damasceno, numa gravação ao vivo feita em Buenos Aires em 1965. Como não havia o curso de violão em universidades ou conservatórios, Judacil Damasceno teve de completar sua formação com aulas particulares. O professor Florencio gostava tanto de violão que não nos cobrava as aulas, mas a gente tinha que tocar violão para ele depois. Aí ele caía de pau em cima da gente sempre, né? E eu, às vezes, ficava assim meio coisa e disse, professor, mas o senhor está no piano, isso é piano, não é violão. Não interessa, violão é um lindo instrumento e você precisa pensar no violão para fazer música. Não importa que seja violão ou piano, você tem que fazer música. Então você tem que ouvir tudo. E foi isso, foi fundamental na minha vida, ouvir música sempre, ouvir muita música. E este cultivo estético é uma constante no trabalho do Judacil Damasceno. Seu trabalho é um casamento muito feliz entre uma inclinação individual, uma maneira muito particular de deixar a música cantar, e um estilo informado e amadurecido, que busca as nuances próprias a cada estilo e a cada compositor, como ouvimos nesta versão elegantíssima de Robert de Vizet. Thank you. ouvimos de Robert de Vizet a suíte número 12 em Mi menor, com os movimentos Sarabande, Minuet e Passacaglia, transcrita por Jodarcio Damasceno, numa execução ao vivo gravada em 1972. Jodarcio Damasceno tem o principal atributo de quem quer se tornar um grande músico: curiosidade. E isso levou a conhecer pessoalmente alguns dos maiores violonistas estrangeiros que visitaram o Rio na época, como, por exemplo, Oscar Cáceres. Não posso dizer que ele tenha sido meu professor, mas eu recebi muita influência do Cáceres, sobretudo da influência pedagógica, né? Através da grande cantora Olga Prager Coelho, ele conheceu a lenda viva do violão no século XX, André Segovia, de quem Olga era companheira. Eu tinha já nessa época uma certa amizade, uma amizade já bastante solidificada com a dona Olga. Ela, em 52, eu ouvi um concerto dessa mulher cantando e tocando violão, que eu fiquei assim apaixonado. Foi uma das maiores impressões que eu tive em um concerto, maiores emoções que eu tive num concerto, foi no concerto dela. E um dia ela me prometeu: quando você agora vier ao Brasil, eu vou te arranjar uma entrevista. Eu vinha com Hermínio, Turíbio e Nicanor pela Rua da Lapa. A dona Olga morava ali naquela bifurcação entre a Rua da Lapa e a praia, e a Rua do Rússio ali. Segovia entrando no hall do elevador com o Chiquinho Del Vecchio. Conhecia muito bem o Chiquinho Del Vecchio. Falei: puxa, vamos lá falar com ele. Aí nós batemos na porta. Quando ela abriu a porta, nos viu, ela falou: ah, imagina quem está aqui. A gente já sabia, claro, por isso que a gente foi. Não, dona Olga, nós viemos trazer um convite para a senhora. Não sei o que. Ah, não, entra. E Segovia nos fez a seguinte pergunta em inglês: o que é que eles vieram fazer aqui? Segovia não deixava a gente travar um diálogo assim, né? E eu perguntei: o senhor maestro, como é que a gente faz essa escala? Faz com apoio ou sem apoio? Essa escala não se acha assim, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Se acha assim. Brrr. Fez uma escala de Mi maior em 2/8 assim. Eu fiquei de boca aberta, mas consegui perguntar: mas é com apoio ou sem apoio, maestro? Ele disse assim para mim: nem sim, nem não. Ouvimos de Oscar Esplá duas impressões levantinas. ao violão Judacio Damasceno numa gravação feita em Buenos Aires em 1965. Através do grande animador cultural Hermínio Belo de Carvalho, Judacio Damasceno também começou a divulgar o violão no rádio. O Hermínio começou a inventar umas palestras que ele fazia e eu ilustrava com violão, recitais de poesia e música. Eu toquei numa rádio pela primeira vez, por incrível que pareça, foi na Rádio da Polícia. Mais tarde, o Hermínio me convida para fazer um programa na Rádio Ministério da Educação, que nos demos o nome Violão de Ontem e de Hoje. Esse programa durou cerca de 10 anos. Isso levou a um convite para realizar aquela que, até o momento, é sua única gravação comercial, com a obra de Villa-Lobos. O Hermínio nos levou na casa, eu e o Turíbio nos levou na casa da Dona Arminda para fazer uma entrevista com ela, Arminda Villa-Lobos. E a partir daí ela passou a nos convidar, eu e o Turíbio sempre, todos os anos ela nos convidava, às vezes alternadamente, às vezes quase todos os anos, para participar do Festival Villa-Lobos. A Dona Arminda havia convidado o Turíbio para fazer a gravação dos estudos. Em seguida, ela me chamou lá e disse: a senhora, eu deixei, assim como o Turíbio gravou os estudos, vai gravar os estudos, eu quero que você grave os prelúdios. O resultado é uma gravação que ainda é referência, destas que são algumas das peças mais tocadas em todo o repertório de violão. Thank you. Ouvimos de Vila Lobos os prelúdios números 1 e 2 ao violão Judacil Damasceno. A convite de Turíbio Santos, que já morava na França, Judacil Damasceno passou uma temporada ensinando em Paris, mas logo se deu conta de que seu trabalho mais significativo tinha de ser realizado no Brasil e voltou para cá logo em seguida. E eu fui fazer uma experiência europeia, foi em 73 para lá, mas com menos de 6 meses que eu estava lá, eu já tinha me decidido a não ficar e voltar. E até o Turíbio comentou comigo, quando eu comentei isso com ele, Turíbio, não vou ficar, só vou cumprir esse ano, vou me voltar para o Brasil. O Turíbio falou, gostaria de ter a sua coragem, mas eu ainda não posso fazer isso. Eu vou fazer um dia, mas por enquanto ainda não. Judacil Damasceno foi uma figura crucial no estabelecimento do curso oficial de violão nas universidades do Rio de Janeiro. Para tanto, ele teve de enfrentar uma enorme resistência. O diretor, que na época era o Maestro Sesqueira, e ele me recebeu muito assim, com certo descaso, assim, ah, você é violonista, né? Eu também gosto muito de seresta. Eu, professor, maestro, o senhor me desculpe, a minha grande frustração na vida é não ser um seresteiro, porque eu amo seresta. Só que eu não venho falar com o senhor do violão de seresta. Eu venho falar com o senhor do instrumento que ocupa a predileção da sala de concerto, nesse momento, em toda a Europa. Isso é... Aqui, cadeira de violão aqui, tem nome certo, mas enquanto eu estiver aqui, não tem nome certo, não tem professor credenciado. Aí eu mostrei a minha papelada para ele e disse assim, professor, eu acho que eu tenho credencial. Eu quero que o senhor abra concurso, porque aí não entra o nome certo, entra quem for o melhor. Bom, dessa conversa nada aconteceu, né? Talvez ele tivesse ficado até mais chateado, porque em seguida, não sei como aconteceu isso, o Jornal do Brasil me procurou na minha casa. E com isso deu uma reportagem que, de meia página do jornal, de que dizia assim, em terra de violão quem tem vez é a harpa. Mas a porta, quem deu o primeiro pontapé na porta fui eu. Depois dessa decepção, a Universidade Federal de Uberlândia abriu o curso de violão e lá Judacil ensinou por 18 anos. Thank you. Ouvimos de Heitor Villa-Lobos os estudos números 8 e 1, ao violão Jodacil Damasceno, numa gravação ao vivo, feita no Centro de Estudos Brasileiros, em Buenos Aires, em 1965. A modéstia de quem encontrou dificuldades na sua evolução, enfrentou-as e superou-as, faz de Jodacil um professor de qualidades únicas. A sua lista de alunos célebres é infinita. No violão clássico, podemos destacar Marcelo Caiati e Léo Soares. E no violão popular, entre outros, Ginga, Joyce, César Faria, que é pai de Paulinho da Viola, e Jades Macalé. Eu primeiro, em princípio, eu acho que o violão, eu não faço essa distinção, acho que você tem que conhecer o instrumento, tanto para tocar música clássica como para tocar música popular. A atividade em música de câmara foi uma constante na carreira de Jodacil Damasceno e é responsável por sua volta aos estúdios em anos recentes. Thank you. ouvimos de Avena de Castro, Evocação de Jacó, um arranjo para duo de violões de Judacil Damasceno, interpretado por Judacil Damasceno e Newton Fernandes. Aliás, Avena de Castro foi a pessoa que inaugurou o choro em Brasília. Como se vê o intérprete Judacil Damasceno? O que eu gostaria de fazer sempre, como sempre fiz, tocar a música que eu gosto, para que eu pudesse estabelecer uma comunicação maior com o meu público. Eu vou morrer de fome, mas eu só toco o que eu gosto. Eu não gosto de ouvir exibição de dedos. Eu gosto de ouvir o músico que tenha sensibilidade, que consiga mostrar a sutileza do som, do instrumento, que você vê muita gente com muita facilidade tocando o diabo, mas é só meter o dedo nas cordas e tocar. Ninguém tem o mínimo cuidado com o som. Um negócio que me aborrece bastante, viu? Ouvimos da compositora Babi de Oliveira Serenata da Ilusão, no arranjo de Judacil Damasceno, tocado pelo mesmo, numa gravação particular feita em 72. Comparando-se ao ambiente dos anos 50, como está o violão no Brasil hoje? Hoje a coisa anda muito bem, né? Nós temos violão nas universidades, temos grandes professores, e que inclusive eu me sinto um pouco responsável por isso, viu? Que eu formei metade dessa geração de violonistas que estão aí hoje. Hoje, alguns já na terceira geração, alguns já são alunos de meus alunos, como o Paulinho Pedrassoli, foi aluno de um dos meus alunos, né? Judacil Damasceno, um cavalheiro da música e um dos formadores ocultos do violão brasileiro. Eu gostaria muito de agradecer ao Fábio Zanon por essa oportunidade dessa entrevista. Fico muito sensibilizado porque estou sentindo que estou muito velho, mas muita gente não me esqueceu ainda. Nós que agradecemos a Judacil por nos conceder o luxo dessa entrevista e a fornecer as gravações para o programa, a Ricardo Dias pelo enorme desvelo em conduzir essa entrevista no Rio de Janeiro, em 2006, e a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar comentários, por favor, use o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.